Se você tem 16 anos e mora no bairro mais bonito de Roma, você tem sorte. O nosso é o melhor dos mundos possíveis. Mesmo que tudo pareça perfeito, para sobreviver, precisamos viver uma vida secreta. Salve, salve, pessoal, aqui é o Aaron Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Um tempo atrás eu postei na minha página no Twitter que eu ia gravar um vídeo sobre uma série chamada Baby, né? Que eu assisti não faz muito tempo e eu achei muito interessante o contexto da série, né? E eu decidi gravar esse vídeo porque eu quero compartilhar com os senhores a psicologia das duas personagens conforme aquilo que eu vi, né? E a série apresentou para mim e o que eu entendi que a série quis passar, né? Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas partes, né? Na primeira parte eu vou abordar uma personagem, na segunda parte outra personagem, eu faço a conclusão e encerro, né, a série. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Pessoal, como eu disse anteriormente, recentemente eu assisti uma série chamada Baby, que é da Netflix. É uma série italiana que é baseada em fatos reais, né, o enredo, de um escândalo que ocorreu na Itália, se eu não me engano, em 2015, chamado Baby Squillo, que foi um escândalo na Itália que envolveu prostituição de menores, de meninas italianas da alta classe, pessoal, classe média alta da Itália, que dormiam com homens ricos, políticos, jogadores de futebol, a maioria políticos, né, em troca de viagens, almoços e jantares em restaurantes caros e roupas, bolsas e sapatos de grife. Então a série, ela tenta mostrar, né, esse universo para nós da prostituição, né, só que de uma forma, pessoal, assim, glamurosa. Aí nas séries, nessa série a gente tem duas protagonistas. Nós temos a Ludovica, que é essa garota de cabelo, como vocês podem ver aí, é Chanel, né, preto, né? E nós temos a Chiara, que é a moça branquinha, loirinha. A Chiara, pessoal, ela seria a nossa Bruna Sufistinha, né? Quem assistiu aquele filme ou já ficou sabendo sobre a história da Bruna Sufistinha, ela é carioca, né? Morava na Barra, na Zona Sul, de família de classe média alta. Se eu não me engano, o pai era funcionário público, a mãe advogada, né? E ela, cansada da vida de classe média, sem emoções, decidiu se prostituir e dar para cara rico, para jogador de futebol, empresários, políticos, né? E ela acabou, então, cansando dessa vida, abandonou tudo para trás e voltou a ter uma vida comum, se casou, teve filhos e participou até da Fazenda, né? No caso aqui, né, você vê, né, a similaridade entre a Chiara, né, que é essa moça aqui, né, que tá protagonizando, né, os acontecimentos que ocorreram na vida real nessa ficção, né, nessa série, com a Bruna Sufistinha, né? Tipo, no caso no Brasil, o filme foi a Débora Seco, né, que interpretou. Sempre uma moça, né, pessoal, branca e loira, né? É sempre a moça branca e loira. Cara, é como a R90 fala, né? Filha branca e loira, nem o diabo quer, né, cara? Nem o diabo quer. Porque, cara, é tragédia na certa. Vai te dar desgosto em alguma hora da vida. É triste. A Chiara, pessoal, que é essa garota branca loira aqui, né? Que seria a nossa Bruna Sufistinha italiana. Ela nasceu numa família de classe média alta, de Roma. A série se passa em Roma, tá, pessoal? Tanto que o início do primeiro episódio já fala, quando você tem 16 anos e mora no bairro mais rico de Roma, você não tem problema algum na vida. Ela é uma garota privilegiada, filha de pais de classe média, o pai é publicitário, a mãe tá tentando deslanchar na carreira política, né? Então você vê mãe e pai carreiristas, né? A Chiara, quando a gente olha a série, o entorno, né, do ambiente que ela está inserido, né? Ela tá sempre sozinha, pessoal. É isso, né? Você pode ver, essas garotas brancas, loiras, de classe média, são as meninas mais solitárias que tem. Normalmente o pai e a mãe são carreiristas, a menina fica em casa, sozinha, sem ninguém. Esse é o problema, pessoal, minha crítica, que eu faço à classe média. E eu sou muito julgado por causa dessas críticas que eu faço sobre a classe média. Que o erro da classe média é o materialismo. Os pais de classe média, eles acham que encher suas filhas com roupas caras, viagem para Disney, sabe, festa de formatura e uma vida boa, sabe, um cartão de crédito, resolve todos os problemas. Não, normalmente essas meninas, elas querem o quê? Elas querem um tradicional, elas querem, sabe, ter um pai, uma mãe em casa, participar daquele convívio familiar. E quando ela chega, por exemplo, da escola, vai para um curso, aí vai para casa dos amigos, ela sai de casa, os pais já não estão lá. Normalmente, quem cuida é a empregada. Quando ela chega em casa, os pais também não estão lá. Quando chega, ela já está dormindo. Você entendeu? Então você tem aquela vida vazia. E a gente sabe, né, aquela frase famosa, né? Cabeça vazia é oficina do diabo, pessoal. É oficina do diabo. Basta os senhores verem a crise de fentanil nos Estados Unidos. O que tem de mulher lá, você vê, pessoal, nos vídeos lá daquela Kensington Street, se não me engano, é na Pensilvânia, na Filadélfia. É só mulher branca na rua, pessoal. É só mulher branca com pós-graduação na rua, viciada. E você vê, a maioria ali tinha pai em casa, tinha mãe, eram de famílias divorciadas, né? Aí no caso aqui da Kiara, né? Ela tem esses pais carreiristas. Os pais já estão no estágio de pré-divórcio, né? Não está oficializado, mas ela já começa a perceber que o pai e a mãe já não têm aquela relação muito próxima. Durante a série, né? Ela flagra o pai dela tendo um caso extraconjugal com a garota mais jovem. Isso nela já desperta, né, o estorpim, né? Já aquela coisa na cabeça, aquele estalo. A Kiara, pessoal, como toda moça, assim, né? Como ela, né? Branca, loira, né? Tem aquele garoto Capricho, né? Os senhores estão ligados àquela revista Capricho, né? Que elas são apaixonadas, né? O Chad, né? E ela se apaixona por um Chad. Só que esse Chad, ele é o quê, pessoal? Ele é comprometido. E ele é comprometido com a mina, que é uma Stacy, que é bonita pra caralho. Que é uma tal de Virginia. Que é interpretada por uma atriz chamada Federica, sei lá do que, mas é gata, pessoal. A mina é gostosa, tá ligado? E ela, pra tentar fisgar o Chad, o que ela oferece pro Chad? Ela oferece a virgindade. Vai lá, dá a primeira vez dela pro Chad, em casa. É igual o Judeu Baruch fala, né? O liberal conservador, né? O pai deixa a filha trazer o namorado em casa, o namorado come a filha dentro da própria casa dele, não tá nem aí. Então, ela traz o cara escondido, o Chad, dentro de casa, né? O Chad, o nome dele é Nicolo, um cara bonito, pessoal, Chad mesmo, tá ligado? O que seria pra nós, né? Como ele é italiano, né? Um Dago, ele seria um Alejandro, né? Então, mas vamos chamar de Chad aqui, que é mais popularmente conhecido aqui na Manosphere, né? Vai lá, dá pro Chad, e em troca, né, dela dar a virgindade pro Chad, o Chad ia se comprometer com ela, ia assumir ela e terminar com a Virgínia. O que acontece? Não, o Chad vai lá, como todos os Chads fazem, né? Vai lá, come ela, leita e abandona. Tá ligado? Come ela umas duas vezes e abandona. E vai ficar com a Stacy. Aí você olha a Kiara, né? Você fala, pô, mano, a Kiara é gostosa, né? Bonita, pô. Mas ela não é Stacy, pessoal. Ela é uma Beck. Ela tá abaixo da Stacy. E no ambiente da Kiara, ela tá sempre disputando, por exemplo, lá no grupinho que ela faz parte lá, que tem o Nicolo, que é o Chad lá, que ela tá interessada, a Virginia, que é a Stacy, que o Chad come, que é a namorada do Chad. É um grupinho, pessoal, que tem muita mina bonita. Então ela só é mais uma o quê? Só mais uma garota branca loira no meio do pessoal. Ela não consegue se destacar. E ela é uma garota sem sal, tá ligado? Ela é totalmente sem sal, assim, ela não... Ela é meio disfuncional, eu poderia falar assim que ela é meia TDAH. Ela não consegue se manter focada em algo, ela tem que ficar fazendo várias coisas. Por exemplo, ela é atleta e ela é uma atleta fracassada, não consegue despontar no sonho dela, que é ser atletista, corredora, tá ligado? Então assim, ela tem TDAH, ela é meio idiota, meio imbecil, tá ligado? Aí, ao longo da série, né, como eu mencionei anteriormente, ela flagra, né, o pai dela tendo um caso, né, extraconjugal com a menina mais nova, e isso desperta um gatilho nela. Ela se vê, né, com o Chad come e larga ela, e isso dá outro gatilho nela. Então, ela começa o quê? A ver assim, nesse grupo que eu faço parte, que só tem uma escola de classe média alta, pessoal, escola de elite, tá ligado? Eu só sou mais uma entre eles, sabe? Eu não consigo me destacar entre eles. Então ela começa o quê, pessoal? A se juntar no grupo dos excluídos. Ela faz amizade com quem? Com a Ludovica, que é essa menina aí que vocês estão vendo, né, de cabelo preto aí na tela. A Chiara faz amizade com a Ludovica, porque a Ludovica, ela, como eu mencionei anteriormente, o Chad, não o Nicolo, né? Esse Chad aí, ele tem um amigo que é um Brad, não um Chad. Assim como a Stacy, abaixo da Stacy tem uma Beck, né? Que é o braço direito da Stacy, o Chad tem seu braço direito, que é o Brad, né? E esse Brad come a Ludovica. E a Ludovica tá passando também por sérios problemas dentro de casa. Por exemplo, divórcio. Por isso que eu falo, pessoal. Essas garotas que a gente vê aí fazendo o que fazem, a maioria, pessoal, não dá pra negar. É desestrutura familiar, pessoal. Tudo começa dentro de casa. Tem duas coisas. Se a menina não tem um pai em casa, ela vai buscar masculinidade em algum lugar. E como ela não tem referência de masculinidade, ela vai buscar sempre os piores caras, né? Ela vai buscar sempre aquilo que ela vê retratado aonde? Na mídia. O que ela vê retratado nas redes sociais hoje em dia, né? Por exemplo, se a menina tem um pai banana em casa, ela vai odiar, basicamente, homens bananas e sempre vai querer se envolver com caras que não sejam bananas, ou quando elas se envolvem com banana, com cara, elas vão querer transformar aquele cara no arquétipo do pai dela, no arquétipo do pai dela, que é o quê? Um homem banana, entendeu? Então, assim, algumas vezes é até bom a menina não ter pai em casa, pessoal. Porque, assim, ter pai banana em casa é a pior merda que tem. Pior merda, porque se torna referência de homem. Quando elas não têm pai em casa, dá pra gente contornar essa situação e educar elas a escolher bons homens, né? Mas ambos os casos são ruins, né? E a Ludovica, né, tava passando por esse período conturbado, né? E ela se envolve com o amigo do Chad lá. E o amigo do Chad come ela e grava, né, um vídeo pornô amador dele comendo ela, né? E ela fica mal falada na escola como puta. Como puta maluca, né? Chamam ela de cabelo de panela, tá ligado? Assim, zombam dela. E na série, você vê isso bem explícito, pessoal. Praticamente todo mundo da série é branco e loiro. E a Ludovica, não. Ela é o quê? Uma menina branca de cabelos pretos, né? Então isso aí já é pra diferenciar ela, pra gerar o quê? Uma situação de exclusão. E ela, no grupo ali, ela é mais pobre, tá ligado? Entre o pessoal da escola, ela é pobre, tá, pessoal? Ela é uma das pessoas mais pobres lá dentro. E ela se aproxima da Ludovica, começa a fazer amizade com ela. E a Ludovica, por ver que a Chiara é uma pessoa popular, se aproxima dela porque pra ela é uma forma de se validar. Olha, aquela guria popular se aproximou de mim e quer ser minha amiga, sabe? Ninguém quer ser meu amigo. Então, assim, quando você é isolado e você não tem ninguém, qualquer coisa, pessoal, qualquer esmola é bem-vinda. Tá ligado? Qualquer valor é bem-vindo. E ela se aproxima da Ludovica. E tem uma coisa, pessoal, que eu não vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que não é do interesse dos senhores, que é bioleninismo, tá? Que é leninismo biológico. Porque há na nossa sociedade certos grupos que se sentem excluídos. O que os políticos eles fazem? Eles abraçam esses grupos e dão a esses grupos, sabe o que, pessoal? Não é privilégios, não é Bolsa Família, não é programas sociais, sabe o que eles dão para esses grupos, para conseguir a fidelidade desse grupo? Atenção. Você vê movimentos negros, movimento gay, movimento trans, todo movimento feminista, todos eles têm um problema, pessoal. Falta de atenção. A esquerda foi a primeira a dar atenção para eles. Primeiro a pegar na mão deles e levar eles juntos. Eles sempre serão leais à esquerda, não importa se a esquerda vai dar coisa para eles ou sei lá, qualquer benefício. É só atenção, eles só necessitam de atenção. E a Chiara, ela faz isso. Ela vai nesses grupos marginalizados, principalmente a Ludovica, que é uma menina excluída, que vazou vídeo íntimo, se aproxima dela e consegue a lealdade dela, eterna. Tá ligado? Depois, a Chiara, ela se aproxima de quem? De um rapaz homossexual, que é o Fabian, que o pai dele é o diretor da escola. Tá ligado? Se aproxima desse cara homossexual, que é um rapaz excluído, que sofre bullying, apanha na escola, né? E ganha o quê? A lealdade dele. E ele será eternamente grato a ela, por ele ter dado ela ter dado atenção a ele, né? Pá. Aí vem o quê? Lembra que eu mencionei o Chad, que o Chad comeu e abandonou ela? Pra ela fazer ciúme ao Chad, adivinha o que ela faz, pessoal? Ela fica com o negão. Não, mentira. Mentira, não tem negão nessa série da Netflix. Isso é bom. Mas se fosse uma série americana, seria, o cara seria preto. Seria preto. Sabe o que ela faz na série? Ela fica com um imigrante libanês. O cara, o nome dele é Damian, na série. Só que o cara é branco, tá, pessoal? Não sei se o senhor sabe, esse pessoal libanês, eles são caucasianos. Eles só têm um arquétipo facial, na estrutura facial diferente. Como no vídeo que eu falei sobre Shed, lá, etc. Que eu falei, o que molda a nossa aparência é, normalmente, é a nossa alimentação. A nossa nutrição, aquilo que a gente consome, que vai determinar nossa altura, nossa questão facial, tá ligado? Tudo isso vai determinar. Então ele é um Demia, um rapaz branco, só que é um rapaz caucasiano, né? Só que ele é de origem muçulmana, o pai dele trabalha na embaixada, né, do Líbano e etc. E ela faz o quê? Se aproxima do imigrante que é conhecido por vender droga na escola, né? Por pegar a droga e revender lá pros playboy, tá ligado? E ela se aproxima dele. E começa a ter um relacionamento com ele. E o rapaz, por ser excluído, por ele não se encaixar na sociedade italiana porque ele é um imigrante, ainda por cima muçulmano, numa escola onde os outros garotos são todos italianos e católicos, tá ligado? Isso pra ela é uma forma de se rebelar contra o status quo. Você entendeu? É por isso que muitas garotas brancas, quando elas não conseguem atenção no seu nicho, nesse caso com homens brancos, porque ela tem que competir com outras mulheres brancas para conseguir atenção, validação, proteção, provisão, conseguir benefícios e privilégios masculinos usando a sexualidade delas. O que elas fazem? Elas vão lá e miram nos negros, porque o homem negro supervaloriza a mulher branca. Isso, no contexto aqui dessa série, eles só não colocaram POC porque é uma série italiana e os italianos não iam dar audiência pra esse tipo de merda. E no contexto da Europa agora, né, com a imigração muçulmana, né? Então, assim, ela fica com nesse caso, com uma minoria étnica, nesse caso, um muçulmano, pra tentar afetar o Shed. O Shed fica meio assim, tá ligado? E ela percebe que isso atinge o Shed e continua provocando, tá ligado? É isso. Mulheres brancas, pessoal, gostam de atenção. Mulheres brancas são narcisistas, principalmente mulheres brancas bonitas. Elas são extremamente narcisistas e não conseguem viver sem atenção ou validação. Não importa, pessoal. E outra, mulheres brancas adoram receber atenção por chocar. Elas adoram chocar a sociedade. Quanto mais choque elas causam na sociedade, elas percebem que mais atenção elas têm. Porque a sociedade supervaloriza o quê? A branquitude feminina, tá ligado? E não vou mentir, pessoal, as mulheres brancas são as mulheres mais lindas do mundo. São as mulheres mais desejáveis do mundo, tá? Isso aqui não é manginismo, não é escravocetismo. Isso é um fato. Todo mundo quer uma, tá? Todo mundo quer uma. Eu coloco também junto assim as mulheres asiáticas também, que são bem, tipo assim, bem gostosas. Coreana, japonesa, chinesa mais ou menos, mas as mulheres cacau são as mais bonitas, né? Você tem uma diversidade enorme de mulheres cacau. Você tem morena, você tem ruiva, você tem loira, tá ligado? Você tem olho azul, verde, castanho claro, sabe? Várias tonalidades de cabelo. Então, assim, o paladar, né? O menu, cara, é muito variado e tu pode escolher à vontade, né? Quando você vai vir no asiático, é tudo igual. Então, assim, não tem muita diferença, tá ligado? E a gente vê muito isso na questão de chocar, né? Quando a gente vê, por exemplo, essas modelos de OnlyFans, a maioria é cacau. Quando você vai ver essas mulheres que faz aqueles atos de zoofilia. Tudo cacau, tudo mulher branca que faz zoofilia. Você não vê mulher negra fazendo zoofilia, é mulher branca. Porque como ela já... Tem um vídeo do Coruja aqui no canal do Rumble, que é um dos primeiros do canal, que é sobre zoofilia. O Coruja, ele fala muito isso, muito bem que ele aborda esse tema, que a mulher branca, ela tem muita atenção, um negócio lá de dopamina, serotonina, explica isso muito bem. Ela acaba ficando dessensibilizada e ela acaba buscando, né, se sensibilizar novamente com coisas mais extremas. E quais são as coisas mais extremas? É interracial, é zoofilia, é gangbang, sabe? Elas vão sempre pro extremo. Você pode ver esses filmes que abordam essas coisas de parafilia, que são esses fetiches sexuais, vocês podem ver, é sempre a mulher branca. Aquele filme francês, Ninfomaníaca, Você Tem 50 Tons de Cinza, tá ligado? Assim, é sempre a mulher cacau buscando coisas mais extremas, tá ligado? E ela vai se aproximando desse grupo, aí você vê, né? Ela tem a garota marginalizada, ela tem um viadinho, ela tem agora o garoto imigrante muçulmano, tá ligado? Você vê, ela vai se aproximando desses grupos, porque esses grupos vão dar pra ela o quê? Atenção. Vão inflar o ego dela. Colocam ela num altar, num patamar de importância. É por isso que você vê tantas mulheres brancas defendendo pautas identitárias de pessoas não brancas, tá ligado? Pra sinalizar virtude, porque quando ela tá naquele nicho, ela vai ganhar o quê? Ela vai ganhar atenção, ela vai ganhar validação. Validação que ela não teria com outros brancos, porque ela não consegue competir com outros brancos porque ela é sem sal. Ela é um idiota, um imbecil, que no caso daqui ela tem TDAH, é burra, é meia maluca, é psicótica, tá ligado? Ela é da cabeça. Ninguém quer ficar perto de gente lelé, tá ligado? E no grupo lá que ela fazia parte dos brancos lá de alta classe, igual ela, ela era mais feia, mais sem sal, ela tava disputando com um monte de Stacey no ABEC. Você entendeu? Aí, num certo dia, ela vai numa boate, a Ludovica chama pra ela numa boate, elas vão numa boate, chegam numa boate lá, elas conhecem um boomer. Esse boomer é um aliciador, né? Sempre boomer, né, pessoal? Boomer é uma desgraça, cara. Boomer é a pior merda. Assim, cara, quando a gente pensa numa desgraça depois do pós-guerra, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, é boomer, pessoal. O boomer faz, é o karma que veio pra destruir tudo, cara. É sempre o boomer. O boomer vai lá, começa a fazer o diabinho, coloca o negócio na mente delas. A Ludovica, né, que é a menina, né, que é a garota, né, que é a supostamente a piranhazinha, né, que vazou o vídeo dela, chegou lá e falou, não, vamos fazer isso mesmo, sabe, o cara falou que dá pra gente ganhar dinheiro só saindo com os caras, tipo, é sugar baby, tá ligado? Sair com o cara, a gente não precisa ter nada com eles, a gente sai com eles, faz companhia pra eles, eles nos pagam, nos dão alguns presentes. Ela foi lá, aceitou, ela gostou. Aí ela viu que dava pra ser o quê? Mais extremo. E ela entra e ela se joga de cabeça, pessoal. A Ludovica, que é a menininha aqui, né, de cabelo preto, né? Ela é a que depois, ela não quer pular de cabeça nisso. Só que a branquinha loira, ela quer pular de cabeça. Porque ela sabe, pessoal, assim como a Bruna Silvestrinha, pra ela ser uma mulher branca, loira, de classe média, ela sempre vai ser salva. Vai sempre ter alguém pra salvar ela. A Ludovica tem uma parte na série que ela fala abertamente isso. Ela chega pra Kiara e fala, você tem pai, você tem mãe, você tem um namorado, tá? Você tem dinheiro, você é de classe média, pá. Você tem uma estrutura familiar, financeira. Você pode se jogar de cabeça nisso, porque sempre vai ter alguém pra te socorrer. O seu pai, o seu namorado, eu não tenho ninguém, eu não tenho pai, eu não tenho namorado. Quem vai vir me socorrer? Tá ligado? A Ludovica mandou a real. Eu não tenho ninguém pra vir me socorrer. Você tem. Você pode fazer merda e alguém vai vir me socorrer e você vai ser a vítima e eu vou ser a vilã. Tipo, e no final da série acontece isso. Quem toma porrada é a Ludovica. Porque a corda, pessoal, sempre rompe pro lado mais fraco. Porque a pessoa que é mais pobre, a pessoa que é menos privilegiada socialmente. Tá ligado? Se essa série fosse americana, a Ludovica seria preta, tá ligado? Seria uma menina preta, ou latina, sabia cair nisso, tá ligado? E a Kiara se joga de cabeça igual a Bruna Silvestrinha se jogou. Quando a Bruna Silvestrinha se viu no estado de vulnerabilidade, que ela tava viciada em coca, igual a Kiara, ela começa a usar cocaína. Você acha o quê? Pensa que essas meninas que fazem OnlyFans, que fazem essas porra, essas atrizes pornô, vocês acham que elas são sóbrias? Todas elas têm algum vício, ou elas são alcoólatras, tá ligado? Ou elas fumam pra caramba, principalmente aqueles vapor que tá na moda, se elas forem mais jovens. Ou é cocaína, pessoal. É cocaína o tempo todo. E na série, a Kiara, ela começa a usar e começa a oferecer pra menina, tá ligado? Porque ela sabe se ela usar, ela tem quem vai bancar pra ela o pó. O pai. O pai vai colocar na clínica de reabilitação, vai vir salvar. A Bruna Silvestrinha foi assim. Quando a Bruna Silvestrinha se prostituiu, se viu no estado de vulnerabilidade, sentiu um abandono social por ela ser uma prostituta, eu acabei de sofistir. É feia, hein, pessoal? Não é bonita, ela é feia, tá ligado? O que ela fez? Ela tava viciada em pó. Voltou pra casa, o pai aceitou de volta. O pai banana sempre aceita de volta. Quem não lembra daquela menina que namorou o Nego do Borel, aquela Duda Reis? A menina falou que o pai era racista, que o pai não sei o que era branco, não sei aquilo. Na primeira pisa que ela levou do pó, que ela voltou pra casa, o pai aceitou. Pai banana aceita. Por isso que essas meninas brancas não aprendem. Eu quero compartilhar até com os senhores, pessoal, um caso muito antigo que aconteceu. Vai ser breve. Eu tinha, acho que uns 13, 14 anos, pessoal. Eu saí com os colegas, a gente foi pegar umas minas, né? E a gente foi pegar umas minas, tá ligado? Chegou lá pegar essas minas e eu lembrei de uma coisa, pessoal. Que eu tinha que voltar pra casa. Era 10 horas. 10 e meia eu tinha que estar em casa. Meu pai falou pra mim, 10h30 eu quero você em casa. E já tava chegando 10h30, pessoal, e eu tava louco pra voltar pra casa, porque meu pai falou que era pra eu voltar pra casa. Sabe, quando você tem pai, você cresce com pai, você cresce disciplinado, pessoal. Você cresce um cara pontual, disciplinado, tá ligado? Você não vive igual esses. Não são todos, tá, pessoal? Eu sei que muitos dos senhores sofreram de mãe solteira, mas você vê, a maioria dos filhos de mãe solteira são o quê? São rapazes imaturos, indisciplinados, impontuais, tá ligado? Emocionais, extremamente emocionais. Como eles não tiveram uma figura, uma paterna forte, rigorosa, para se impor perante a eles, para falar, ó. Nessa casa aqui quem manda sou eu, tá? O leão aqui sou eu. Você é o filhote. Você quer uma casa? Você quer um cafofo pra você? Tu vai lutar, tu vai trabalhar, tu vai ter um. Vai comprar e vai ter um, tá? Aqui não é nada de graça. Meu pai sempre falava isso pra mim. Se você aprontar alguma merda e você for pra cadeia, tu morre lá, que eu não vou te visitar. Já minha mãe não. Ui, não, se o caso fosse assim, eu ia visitar vocês todo dia, levar comidinha pra você. Você vê essa mentalidade de mulher, sabe? De empatia demais, tolerância demais, e por isso a gente tem uma sociedade de vagabundo, de bandido, de criminoso. Por isso que nada de bom sai de casa formar pra mãe solteira, tá ligado? E eu lembro que tinha que voltar pra casa. Você acredita, pessoal? Eu abandonei a menina gostosa, hein, pessoal? Uma branquinha, loirinha. Abandonei. Peguei. Cara, os caras zombaram de mim, pessoal. Os caras ficaram depois me zoando por causa disso. Eu saí correndo. Pra voltar pra casa, tá ligado? E voltei, sabe? E eu não fiquei remoído por isso. Eu lembro que os caras começaram a me zoar, e teve um moleque que me zoou, eu falei assim pro moleque: esse moleque já morreu, tá, pessoal? Esse moleque aí, ele se envolveu com coisa errada e já faleceu. Eu cheguei pro esse moleque e ele falou: ah, que não sei o que lá, pá. Não, mas foda-se seu pai, não sei o que. Eu falei: amigo, se você não tem pai em casa, é problema teu. Eu tenho, tá? Eu tenho um sobrenome a zelar. Se você não tem, vai se fuder. Mano, esse moleque pegou uma rixa de mim, pessoal, assim. Nunca mais falou comigo. Quando me via, cara, a gente jogava bola, sempre arrumava confusão pra gente sair na mão. E era meu amigo, tá ligado? Por quê? Porque eu abordei um ponto sensível, que é a paternidade. Ele não tinha pai. E aonde eu quero chegar com isso, pessoal? Uma dessas meninas, quando eu fui pegar com a loirinha, vou falar até o nome dela era Beatriz, tá? Ela morava nos condomínios, bom, perto de onde meu pai trabalhava, tá ligado? Pouco tempo depois, pessoal, essa menina aí, né, ela se envolveu com um cara, o cara da favela. Adivinha o que aconteceu? Ela embuchou do cara. Grávida do cara, ela branquinha, o cara pardinho. Chegou em casa buchuda, grávida, sabe o que o pai fez? O pai e a mãe? Você acha que a mãe queria aceitar? O pai falou: não, na minha casa, filha, minha piranha, piranha, vagabunda, não entra. Não entra. Sendo grávida, você não foi mulher suficiente pra abrir as pernas, ficar de quatro e deixar o cara gozar dentro de você? Você vai ser mulher suficiente pra ir atrás dele e fazer ele te bancar. Porque o filho é dele, o filho não é meu. O filho é teu, não é da tua mãe. Mano, expulsou a menina de casa. Eu lembro que meu pai falou assim: meu pai não conhecia essa menina, mas ele viu e falou assim: o pai deu uma surra na menina no meio da rua, pra todo mundo ver. E teve cara que tentou apartar a briga, né? Vixe, o Boomer meteu, foi uma porrada, o Boomer era grande, foi, o Boomer tinha 1,90 de altura. Foi, arregaçou, um cara alemãozão, brancão, arrebentou o maluco que vendia lá perto do trabalho do meu pai, tinha um maluco que, vem, um, que tinha um carrinho de mandioca, ficava vendendo mandioca. Tomou uma surra. Aí uma vez eu fui na casa de um colega meu numa favela aqui, né, perto, subindo o morro. Entrei na casa desse mano. Mano, era beco, que só beco, que beco, assim, entrava nos becos. Quando eu fui ver, quando eu entrei no beco, quem tava lá? A menina branquinha, loirinha. Quando ela não me reconheceu, porque após isso a gente não se viu por uns 4 anos. Ela meio que não me reconheceu, tá ligado? Mas eu reconheci ela. Falei: meu Deus, essa... ela com a menina no colo. A menina, né, pelo menos, né, a menina nasceu branquinha, né? Igual ela. Menina branquinha, assim, igual ela, né? E ela morando, assim, cara, numa casinha com um portãozinho. Cara, como a menina saiu daquela vida pra isso, sabe? Ela conversando com as meninas no beco, pai, etc. Uma das meninas que tava conversando era amiga dela, né? E a amiga dela, assim, bem vestida, né? Na favela, bem vestida, pá. E ela lá, típica, vestida igual a favelada. Sabe? Você via na cara dela aquela situação, aquele olhar, sabe? De remorso. Cara, o que eu fiz com a minha vida? Tá ligado? E isso é assim que o pai tem que agir. O pai não aceitou. Não aceitou ela e nem a criança calergiana. Não aceitou, não. Vai tomar no cu, porra. Tá ligado? E pai tem que ser assim, filho. Tem que bater o pau na mesa e falar: filha, minha piranha não entra. Agora lá, o pai da Duda Reis aceitou a filha de volta, postou foto na internet, ainda foi um cara lá, um POC, zombar. É, não sei o que, a sua filha vai ter filho pretinho, não sei o que. Esses caras favelados, idiota, tá ligado? Meu Deus do céu. Tem uma hora na série que a Kiara, ela se envolve, vai se envolver com um cara, tá ligado? Ela se envolve com um político, um cara bem poderoso. E na hora que ela chega lá pra ter um segundo encontro com esse cara, adivinha quem tá lá, pessoal? Chega. A esposa do cara, que é uma psicóloga, tá ligado? Assim, uma psicóloga, advogada de renome, né? Pá. E a psicóloga pergunta pra ela: por que você é. Nessa fase aí, pessoal, eu tô pulando, tá? O moleque lá, que é o Damian, que é o imigrante lá muçulmano que ela dava, ele já tá ciente que ela tá se prostituindo e dá um chute na bunda dela, tá ligado? Assim, ele fica até perplexo e fala: puta que pariu, eu tava beijando na boca de uma menina que tava chupando um monte de pau de tabela, ó que merda, hein? Aí essa advogada, né, que é a esposa lá do boomer que ela foi dar, né? E a Kiara, pessoal, é por isso que eu faço essa questão de. Desculpa, pessoal, ficar cortando assim, sabe? Parece que eu não tenho o meu TDAH, não consigo manter o foco, mas é assim mesmo, você sabe que aqui não tem roteiro. A Kiara, ela sempre escolhe caras que são um pouco não, muito mais velhos que ela, quase da idade do pai. Você entendeu? Ela tá tentando substituir a figura paterna. Não é cara novo, ela não faz programa com cara novo. A Ludovica faz até. Só que a Ludovica, ela prefere caras mais velhos, igual a Kiara. A preferência dela é igual a da Kiara, porque ela não tem um pai. Ela tá tentando preencher o que é aquela lacuna masculina, tá ligado? E a mulher pergunta por que tá fazendo isso. Ela fala: ah, porque eu gosto da atenção que esses homens mais velhos me dão, que os caras mais novos não. Porque lá na escola dela, com os caras mais novos, ela tá competindo com um monte de Stacy novinha. E ela não consegue se sobressair. Já ela, com a menina nova na mão de um boomer, o boomer fica: meu Deus, olha isso! O boomer é igual o Pock. O boomer é igual o Pock quando tem uma mulher cacau. Ele fica ludibriado, tá ligado? Se ela cagar, os caras comem a bosta dela, tá ligado? É igual o Lambicu de Kiev, mamãe falei, né? O cara come até a bosta, tá ligado? Assim, é beta, né? O cara beta, latrino, essa bosta aí, tá ligado? Ela falou: porque eu gosto da atenção que eles me dão. Eu gosto das coisas que eles estão dispostos a fazer por mim. As coisas que eles estão dispostos a fazer para me ter em suas mãos. Ela chega e fala isso pra mulher lá, a esposa do cara lá, né? Ela tá se envolvendo. Aí desenrola, descobrem que ela tá fazendo, que ela é prostituta, tá ligado? Nessa parte, a Ludovica já tá parando com isso, ela não quer mais fazer isso, ela quer sair disso, tá ligado? Na minha opinião, pessoal, minha personagem favorita é a Ludovica. Eu me sensibilizei com ela, mas não me sensibilizei nem um pouco com essa Kiara. Porque é a típica garota branca, loira, manipuladora. A típica. Sabe assim? É tudo igual. Tudo igual. Os pais dela descobrem, né? Que ela tava se prostituindo. E como eu contei a história da menina lá atrás, né? Da Beatriz, né? Que ela, como ela acabou, né? O pai banana, né? Foi lá, não foi tão banana e botou a filha pra morar na favela, né? Acabou virando mãe solteira. As estatísticas não mentem. 200% de chance de virar mãe solteira. As estatísticas não mentem, tá, pessoal? Não mentem. Ela chega lá pro pai e pra mãe, né? E o pai e a mãe vai lá tirar satisfação. Ah, que você tá se prostituindo, que não sei o quê. Quem foi que colocou isso na sua cabeça? Ah, foi a Ludovica já querendo culpar a menina pobre, né? Que a menina pobre, falida, que tá levando pro mau caminho, que tem mãe vagabunda. Porque a mãe da Ludovica é uma vagabunda, tá? E ela fala: não, eu fiz isso porque eu quis. Foi uma escolha individual minha. Não, não sei o quê. Ela chega. E o pai, né? O pai tentando lutar contra a realidade. A filha falando que ela que quis e o pai não aceitando. Não aceitando. Até a hora que ela chega pro pai dela e fala, olha na cara do pai dela e fala assim: pai, eu sou puta. Eu sou puta. Puta. Eu dou a buceta por dinheiro. Tipo assim. E o pai dela fica: meu Deus, como você pode falar isso de você, minha filha? Quem fez isso com você? É sempre culpa dos outros. Nunca é culpa delas. Esse é o problema desses pais de hoje, sabe? Eles não conseguem culpar a própria filha, sabe? Que não, o boomer lá que pegou a filha e engravidou, o boomer chamou a filha de puta, de piranha, que a culpa era dela, a culpa não era do cara. Ela que decidiu abrir as pernas e virou mãe solteira. No caso da Kiara, ela decidiu se prostituir e manchou a própria imagem, manchou a imagem da família, porque a mãe dela agora não poderia ser mais política. O pai dela, que era publicitário, que tava com um contrato com uma empresa grande de publicidade. O cara dessa empresa comeu ela, fudeu ela, tá ligado? Fudeu a filha dele, tá ligado? Ela chega pro pai dela e fala assim: eu sou puta, pai, eu sou puta, e é isso aí, acabou. Adivinha? E o pai banana aceita a filha de novo em casa. Aí vai passando a série, descobre que ela. Aí todo mundo se ferra, né, que tava envolvendo nesse esquema, mas só se ferra quem? Só homem. Né? Só homem, né? Menina nenhuma ali se ferra, né? Aí a Kiara, né, assim como a Ludovica falou: você tem namorado, você tem pai, Você pode fazer a merda que tu quiser, que a sociedade vai vir te socorrer. E a sociedade socorreu ela. Sabe, o pai pegou ela, colocou ela na clínica de reabilitação, porque ela tava viciada em cocaína, pai, etc. O namoradinho, lá o muçulmano, aceitou ela de volta, mesmo sabendo do passado de puta, aceitou, porque branca loira, né? O muçulmano não vai querer perder, né? Se fosse uma série americana, seria um POC. O POC aceita. Mulher, namorada branca puta, o POC aceita. O muçulmano aceita. O latrino, beta latrino, pardoleiro, aceita também, aceita. Ele não tem escolha. Ou é isso, ou ficar com a gordinha pardoleira com braço de merendeira. É isso ou nada, tá ligado? E ela tem um final feliz, ela consegue ter um final feliz, tá ligado, pessoal? E isso é a psicologia da mulher branca, tá ligado? Assim, a análise que eu tô fazendo aqui é essa psicologia da mulher branca. É assim que a mulher branca ela interage, é assim que a mulher branca ela age na nossa sociedade, e é assim que a mulher branca se dissimula na nossa sociedade para conseguir benefícios e privilégios, tá ligado? Principalmente a de classe média, porque a menina branca de classe média ela é a mais puta de todas. Ela é mais puta do que a pobre preta da favela, tá? Os caras ficam aí colocando branquinha no pedestal. Elas são muito mais vagabundas do que qualquer preta de uma favela do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo. Cara, não tem comparação. Só assim, porque elas sabem que elas podem fazer a merda que elas quiserem e vai ter gente que vai salvar ela. Recentemente aí, ó, teve a Barbie do Pó. Coloquem aí no YouTube, Barbie do Pó. A menina branquinha, loirinha, pai funcionário público, mãe funcionária pública, a menina vendendo pó. Por quê? Porque o pai e mãe carreirista, a filha fica sozinha em casa, sabe? Se sente isolada, mente vazia, oficina do diabo, né? As meninas vão atrás do quê? De fortes emoções, que é isso que elas gostam. Essas meninas brancas vivem num contexto, pessoal, de segurança, de enorme conforto, tá ligado? Elas não sabem o que é viver num ambiente adrenalizante, onde você tem que ficar adrenalizado todo dia. Você pega essas meninas de favela, que moram na favela, elas são adrenalizadas todo dia, sabe? Muitas delas, o sonho de muitas é o quê? É arrumar um cara mais ou menos, casar, ter filho, ter uma vida normal, sabe? Porque conforto e segurança tá muito longe da realidade delas. Já essas meninas como a Kiara, não. A realidade delas é conforto e segurança constante, pessoal. E é muita estabilidade. Então elas querem fugir desse tipo de vida e buscar uma vida com mais adrenalina, com mais fortes emoções. E quando elas quebram a cara, elas sabem que tem pra onde voltar. Assim como a Kiara fez isso, se repete, pessoal, todos os dias, cotidianamente, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, elas sempre vão fazer isso. Aonde elas estiverem, elas vão fazer isso. Entendeu? Essa foi a parte 1. Do vídeo sobre a série Baby, tá? Eu não sei quando vai sair a parte 2, mas em breve sairá. Até lá, eu espero que todos os senhores passem bem e até a próxima. Precisamos viver uma vida secreta. Entrar no meio do ano não é fácil. Tenho certeza que se sairá bem. Mas por que você está revelando seus segredos? Eu não sou amigo das pessoas de Farioli. Por que a gente não vai dar uma volta? Eu já tô vendo. Jantares, um belo vestido. Algumas meninas da sua idade vivem se metendo em problemas. Se as pessoas criam uma imagem sua, depois não tem mais volta. Tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem. Eu não preciso de dinheiro. Olha, o dinheiro deixa tudo mais claro. Você tá bem?